É, 3, 2. Agora sim é o quinto save point, mas que no último eu errei a contagem. Tem o save point fantasma na história. Tem o save point fantasma ainda que será publicado em 2048. Então, esse episódio especial é o primeiro episódio que a gente vai fazer sobre uma série, né, que é Dead Space. E é uma série que eu gosto muito, faz muito tempo que eu quero falar sobre ela, desde que a gente começou, assim, eu sempre pensava em falar sobre Dead Space. E agora a gente está próximo do lançamento do terceiro jogo, né? Então é uma oportunidade excelente para falar. Então, vamos às apresentações. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas. E a gente tem um convidado hoje aqui. Marcos. É isso aí. O Marcos foi convidado porque ele também é fã da série e vai conversar com a gente sobre Dead Space, beleza? Só lembrar todo mundo que quem ouve o podcast pelo stream ou pelo feed... pode entrar no nosso site, que é o www.savepointcast.com. Tem vídeo, já que foi colocado no YouTube, está no site também. Tem o facebook.com/savepointcast. E tem o Twitter, que é onde a gente também coloca as novidades quando são lançadas, que é o twitter.com/savepointcast. E o e-mail, também lembrem do e-mail. Quem quiser mandar sugestões de assuntos, sugestões de músicas, que a gente sempre coloca música na edição, pode mandar para o contato@savepointcast.com, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Dead Space. Bom, galera, vamos falar primeiro do primeiro jogo, que foi lançado em 2008 pela Electronic Arts. E assim, na verdade eu queria perguntar primeiro para vocês, como que vocês conheceram o jogo? Não, se foi numa revista antes dele ser lançado, se foi depois, como é que foi? Pode começar, Marcos. Não, eu conheci porque eu tava no trabalho mesmo, pessoal. Eu tinha recém feito minha conta no Steam, tava começando a me adaptar aos jogos que tinham ali e começaram a falar do Dead Space. Daí eu tava viciado em Amnesia, que eu tava falando... Eu tô jogando. Jogos de terror, assim. E é bizarro. E disseram que é muito bom. Tipo, eu tô jogando, mas não dá vontade de jogar. É um jogo bom, assim, que te prende. É, aí falava Dead Space, que era um jogo de terror, assim. Eles têm... tem sua semelhança, deixar o cara apreensivo, mas, como é que eu vou dizer, o Dead Space te dá mais susto, né? Te dá mais aquele cagaço assim, na hora, tu não sabe o que vai acontecer. É. O Amnésia é uma coisa que tu fica o tempo todo com medo, assim. É. Tu fica o tempo todo mesmo sem acontecer nada, tu fica parado, vai, olha um canto, olha outro, assim, O Amnésia, ele é meio Lovecraft, assim, né? Não sei se você já leu Lovecraft, mas é bem assim, tipo, tu não vê um monstro, tu não viu nem um monstro e tu tá se borrando, cara. Aí quando tu vê um olhinho, assim, cara, alguém passando uma porta... E é legal que o teu personagem é cagado de medo. É verdade. Tá sempre com assustado. Às vezes irrita, né? É verdade, cara. E começa a gritar, a apagar sozinho. Mas tu conheceu o Dead Space quando ele já tinha sido lançado, então? Sim, já tinha dois. Eu até comprei num bundle junto. Ah, ali, tá. Já pegou... 75% de desconto no Steam. Um, dois junto. E aí eu demorei pra jogar ainda. E tava terminando outros jogos. E comecei o Borderlands, com o pessoal do trabalho. Nossa. E fui indo longe. Aí um dia parei pra jogar Dead Space e... vale a pena. Valeu a pena. É, cara. Eu, na verdade, fui na... foi assim, um jeito que hoje em dia já não é tão comum, que a gente sabe tudo na internet, né? Mas eu fui na loja onde eu compro jogos aqui na cidade e o dono da loja me apresentou e falou, cara, já viu esse jogo aqui? Aí eu olhei Dead Space, não, cara, não sabia nada do jogo, não sabia nada mesmo, assim, ó. E como eu falei, hoje em dia isso é incomum até, né? Principalmente porque eu gosto de acompanhar notícias e tal. Aí o cara colocou, no caso no Xbox, mas eu tenho Play 3, colocou ali do Xbox, tá, eu joguei 5 minutos, só não pode, não sei quanto é, mas passa. Sabe? E, nossa, cara, virei fã do jogo, assim, bom, não tem o que dizer, depois a gente vai falar bastante como ele é bem feito em som, em ambientação e tudo, mas virei fã do jogo na hora ali, vendo na loja, já virei fã, sabe? Então... Valeu muito a pena mesmo conhecer o jogo. É, foda. E o Jonas não jogou tanto assim em Dead Space. Agora. Cara, não é o lance do aprender, cara. É uma máquina, cara. Foca uma máquina. Esse que é o problema. Só isso, cara. Mas eu tô acompanhando os vídeos, vi na internet e tal, achei bacana. Vi as animações, achei da hora também, bem maneiro. Na hora que tiver oportunidade, assim como Assassin's Creed, cara, eu vou jogar. Vai sentar pra jogar. O Jonas vai ser o orelha, né, cara? Famoso orelha. Jonas orelha, então tá. Cara, então... Vamos falar um pouco da história do Dead Space 1, assim, tentar resumir, para quem não conhece, eu acho que muita gente que tem interesse em ouvir esse tipo de podcast ou às vezes de vídeo, é quem não conhece ainda e vai querer jogar agora, começando um ou começando três, né? Não, só para a história, mas dizer que tipo de jogo é esse, né? É verdade. Então, assim, quero falar um pouco, fala um pouquinho, Marcos, para quem não conhece, que tipo de jogo que a pessoa pode esperar. É, o Dead Space, quando eu vi, comecei a jogar, já dei de ver que era assim, um estilo meio a visão por cima do ombro, né? Não sei como é que chama. O famoso isso. Over the shoulder, que é over por cima shoulder, do ombro. Né? É, no começo eu me senti meio preso, porque estava acostumado com primeira pessoa, de Fallout, Borderlands, uhum. Então tu vai para um lado, para o outro, assim, a gente se sentia meio perdido. Mas depois que tu pega o jeito e... É. Fica direito, sabe? Tu fica ágil no jogo, tu entende? E essa visão, over the shoulder, enfim, é... cria muita tensão, né? Porque o que acontece? O primeira pessoa é uma tentativa de recriar o que você sentiria se estivesse ali. Mas ele é falho, porque não é a tua visão, na verdade. Não é assim que funciona a nossa visão. Se não tiver a primeira pessoa que não pode atirar no próprio pé, não vai ser real. Não vai ser real, cara. Exatamente, entendeu? Então, e o over the shoulder, ele é assim... Ok, não é a primeira pessoa, mas ele dá aquela sensação de claustrofobia, sabe? Ele te mostra o ambiente também, ao mesmo tempo. Ele te mostra o ambiente, exatamente. Enquanto quer mirar, concentrar no ponto, tu consegue com essa visão. Porque exatamente. Em cima do ombro, tu vê o teu alvo na frente. Mas o interessante é que, mesmo não sendo primeira pessoa, que teoricamente era para ser o mais próximo da realidade, entre aspas, o over the shoulder, ele te deixa numa situação mais claustrofóbica, na minha opinião. Tu não tá vendo, parece que os lados, ou sei lá, O campo de visão fica um pouco menor, fica, né? Mais restrito e o cara fica angustiado, né? How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up what's wrong. Dead Space 1, então, só continuando a questão da história, é quando a gente conhece o Isaac Clarke, né, que é o protagonista da série. Um engenheiro, né, um mineiro do espaço. Né, um engenheiro ali, e eles estão numa nave que é a Onimusha, a Ishimura, né? Então, mas assim, na verdade, a história toda começa quando, na verdade, eles não estão na Ishimura, na verdade, eles são de uma equipe da Kellion, que está indo resgatar a Ishimura. Não, né? Era um resgate, era para consertar o problema, né? Eles ficaram sem contato com o pessoal da nave. Eles recebem um stress signal, eles recebem um chamado de urgência, na verdade, para consertar alguma coisa relacionada a uma nave que faz escavações num planeta chamado Aegis 7, né? So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. E aí, o que acontece? Essas escavações, teoricamente, são para a busca de recursos e não sei mais o quê. Só que eles vão descobrir depois que tem mais coisa por trás dessas escavações. Aí, quando já no começo do jogo, quando eles chegam lá, já acontece um acidente. Eles já não tinham mais contato com a nave, eles estavam contactando a nave e não tinham mais resposta, né? E já estava estranho o negócio. E para complementar, o Clark tem a namorada, a mulher dele lá, a Nicole. Isso, Nicole que trabalhava lá. Na nave, né? Então ele já está preocupado com ela. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. E no que eles chegam lá, no, pelo que eu me lembro aí, no que eles chegam lá, eles já encontram uma situação de estresse, eles chegam com... As portas meio... não abriam... Uma... É, tu começa o campo de força deu certo, eles bateram na nave, no começo... É, começa tudo a dar errado, assim, na verdade, né? Começa a dar errado as coisas e logo de começo começam a aparecer os Necromorphs, né? Então tu olha assim, ah, beleza, uma nave que foi... invadida por alienígenas, eles estão em outro planeta, é uma coisa assim, para quem está começando do primeiro, né? E aí começa, vai encontrando aos poucos os sinais de que as coisas não são bem o que tu pensa. Então, uma coisa que é bem marcante é escrito nas paredes com sangue, assim, cortem os membros deles. Nossa, sabe? Cut off their limbs. Cut off their limbs. Em todas as paredes. O tutorial fala, o rádio, pega uma gravação de rádio, diz, não atirem na cabeça, nada. Cortem os membros deles, né? Que era exatamente. Fraco. E exatamente, essa é uma característica interessante do Dead Space, que a gente estava até conversando antes ali, eu e o Jonas, estava jogando um pouco ali no play. E, cara, eles colocaram tudo o que eles puderam na ambientação do jogo. Sabe? Então, assim, pô, tu tá jogando um jogo medieval e aparece uma coisa escrita na tela, teoricamente isso quebra um pouco o clima. A gente tá acostumado, sabe, que tá jogando um videogame, mas vai lá e quebra. Então, assim, o que que eles fizeram? Tudo tá escrito no próprio painel do Isaac, ou, né, que sai da armadura dele, ou é um audiolog, aquelas projeções ou é um vídeo projetado que tu pode girar a câmera na volta dele e o vídeo continua. Então, cara, a ambientação é muito boa. E isso, pô, isso só contribui. Um jogo de terror, se não tiver uma ambientação boa, esquece. A gente até falou do Amnésia. O Amnésia, sim, não tem nada na tela. O ambiente é tudo, né? O ambiente é tudo. Não tem nada. Não tem barra de life, não tem nada. Então, isso cria uma ambientação no Dead Space que é muito única, sabe? Que é muito boa. Não, são coisas que, se a gente for comparar, por exemplo, com Resident Evil, com os primeiros, que são muito bons em criar suspense, terror, na minha opinião. Mas tem coisas tipo, pô, tu guarda uma coisa num baú e tu abre em outro lugar da casa. No Dead Space é como se não tivesse nada disso, sabe? Não tem uma coisa que... Tem algumas coisas, mas quase nada sai do ambiente que foi criado. Negócio que achei legal também, não tinha aquele negócio de previsibilidade. Por exemplo, tu tá andando um tempinho sem nada acontecer, aí tu acha um lugar de save e vai pra uma sala grande. Tu acha, agora vai quebrar o pau. E não acontece nada, continua normal. E de repente, mais pra frente, tá num lugar normal e alguém te pega do nada e... Nossa. E aí e tu não sabe o que fazer. É totalmente inesperado quando vão acontecer as coisas. Não, cara, isso muito legal. Isso no Dead Space é impressionante. Porque assim, ó, mesmo quando eu joguei um, aí joguei o do iOS antes do 2, enfim... É, eu joguei do iOS antes do 2, não por data do lançamento, porque eu joguei assim. Aí joguei do iOS várias vezes, porque ele é curto e eu queria pegar os achievements e tal ali na... Eu joguei no iPad. Aí quando eu fui jogar o 2, eu pensei, eu já tô bem acostumado com Dead Space, atira nos membros e tal. Isso aqui, não vou levar susto, né? Nossa, cara. O 2, assim, o cara chega, sabe? Quando tu acha, tá, tem um corpo ali, ele vai se levantar. Aí tu passa, ele não levanta. Aí, cara, abre uma... porta que tá fechada do teu lado é arrebentada e... Inclusive, no começo do 1, tem uma cena muito boa que eu não lembrava. Eu lembrei ontem, tava jogando aí os primeiros 3, 4 capítulos. Cara, ele entra num elevador e tá fechando e tem um Necromorph longe. Aí tu, beleza, fechou o elevador. Consegui salvar. Cara, as garras do Necromorph entram assim... Abriu o elevador, tá ligado? Abriu, pô, tá? E a primeira vez que a gente tá jogando, tá? Assim, ó, isso não tem arma, e fica olhando pra ele de dentro do elevador, tipo, tá beleza, sabe? E aí o bicho começa tentar arrancar, aí o elevador fecha com tudo e corta no braço dele. Belly Mog, sabe? Mas O cara fica cabelo no começo. Impotente. Fica pensando, ok, já entendi o jogo. Não, é muito, muito, muito bizarro mesmo esse negócio assim, cara. Então assim, ó, a gente tava falando da história, essa Ishimura, ela é a primeira Planet Cracker, que são essas naves que fazem... Mineração espacial. Mineração, escavação em busca de recursos e tal, e eles estavam nesse planeta Edge 7. E aí eles mandam a Kellion, a SEC, que é uma corporação, né, de extração, manda a Kellion para fazer as buscas lá. quando eles têm um bug lá, um mau funcionamento na Carrion, é que eles iam entrar no dock lá, pousar na Ishimura, que a Ishimura é gigantesca, né? É que eles têm um problema e começam a ter que achar outros meios de transporte. Então, não sei se tu lembra bem, mas basicamente o Dead Space 1 é, pô, temos que religar o gerador, não sei o quê, vai atrás. Não, mas para religar o gerador, cara, tem uma hora que tu fica meio chato. É, não é só questão de ter que ir uma coisa atrás de outra, mas é que muita coisa dá errado. Muita, né? Coisa dá errado. Tu, né? Pensa que vai acontecer alguma coisa e ou falha energia ou algum necromorfe destrói aquele lugar. Aí tu acaba tendo que encontrar meios alternativos, né, de avançar. E aí, nesse primeiro jogo, então, o Isaac, ele interage mais com o Zack Hammond, que é um comandante, é um militar, né? Uhum. Se tu lembrar, assim, ele tem uma atitude bem militar, inclusive tem uma hora que a Kendra, que é outra personagem, a especialista em computadores, Kendra Daniels, a Kendra entra em conflito e o Hammond tem uma atitude extremamente militar. Você não pode me desrespeitar, não sei o quê. Ele é militar, tá ligado? All right, we're on board and heading to the bridge. Good work. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Carrion and prep it for launch. We'll find out what we can from the bridge and meet you there. If we live that long, you're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. E aí eles começam a ver mau funcionamento na nave, não sei o quê. Começa a dar problema em tudo. Tá, né? É, lembra que eles são os que sobrevivem no começo, né? Porque no primeiro ataque, tu fica preso numa sala, tua equipe é atacada, e os dois correm e tu fica sozinho no outro lugar. A deriva tendo que se virar ali. Aí, assim, mais ou menos com a progressão aí do primeiro jogo, vai se descobrir a existência do Marker, né? O Marker, então, é aquele artefato mítico, digamos assim, um negócio gigantesco e tal. Para quem ainda não viu ali, parece um pináculo assim, que vai se retorcendo e para cima. E ele foi encontrado, na verdade, há muito tempo atrás, por algumas pessoas que descobriram certo potencial nele. Até o final do Dead Space 2 não sabe ao certo tudo que é, né? Não sabe ao certo, mas nesse ponto... Ficando... É, exatamente. Nesse ponto do 1, tu vê que é um artefato que tem a ver com a unitologia, que é uma religião de pessoas, assim, bem fanáticas, né? Tu começa a ver que os caras são bem fanáticos. E aí, ele vai descobrindo, através dos audiologs, dessas coisas todas, que a tripulação da Ishimura encontrou esse marker, né? Que é uma relíquia adorada pelos unitologistas. E tem um dos caras da unitologia, que é o Matheus, né? E, na verdade, eles estão buscando esse marker. Tu não consegue entender bem por que são, mas por que os caras querem buscar esse marker, né? Eles estão, na verdade, indo atrás dele, só que esse marker não é exatamente o único ou o real. Essa que é exatamente o que tu falou do... Fica mais spoiler, né? Mas assim, vai ter spoiler, na verdade, né? A gente vai falar de toda a história, não vai economizar muito. E eles vão descobrir que esse marco, como tu falou, tem muito mais coisas a serem descobertas sobre ele do que a gente sabe num primeiro momento. Então, essa é mais ou menos a sequência do primeiro. Assim, só para pausar um pouco essa coisa da história... Tem alguma cena do primeiro, assim, que tu lembra bem, que te marcou mais, que tu lembra, essa cena eu não esqueço de nenhum e tal? Assim. Primeiro, essa da inicial, um pouquinho antes do elevador, quando ele te manda pra uma salinha e vai, liga a luz ali e tu vê através do vidro impenetrável todo mundo te esperando ali fora. Que é quando começam os ataques do Necromorph, eles vêm pelo teto, pelas paredes. É verdade. Te detonam a equipe e tu tá protegido atrás daquela sala, mas tu fica sozinho. E fica sem nada a fazer. Sem arma, sem nenhuma ação, daí tu corre pra única saída. E aí eles começam a vir atrás de ti depois, né? E tu vai pra essa parte do elevador, que é quando tu se esconde. Outras cenas legais, cenas mais de perigo extremo, assim, de morte com máquinas que ele sofre o tempo todo, né? Que é verdade. Os caras não são nem um pouco piedosos. As mortes do 1, do 2 principalmente, as coisas avacalharam mais, são foda. E uma coisa legal também é que o Isaac, ele não é um cara seguro de si ali. Ele grita o tempo todo, ele tá sempre cagado de medo ele também. Ele tá assustadaço, assim, ele, cara. Ele tá sempre assustado e tal. Ele leva pra lado, ele grita, ele tá sempre com medo também. Sempre tem isso, na verdade, ali. Esse é um negócio legal que é o que também te passa esse medo pra ti, que é que se sente no personagem. Uma coisa legal no jogo Tem gente que busca mais gráfico, outra gameplay, assim. O que eu mais gosto mesmo é tu se sentir no jogo. Se sentir, é verdade. E Dead Space é uma coisa que passa bastante isso. Bastante, né? Isso. É, e assim, o Isaac, ele é um personagem, no primeiro jogo, ele é um personagem completamente mudo, né? O Gordon Freeman ali, do Half-Life, né? É, mudo, então. E ele, como o Marcos falou muito bem, ele se assusta, ele leva. Cara, ele tá gritando, assim, desesperado. Então, é muito mais plausível tu ter um personagem assim do que tu ter um ogro que, ah, nada pode me atingir, ele sai gritando e eu vou arrancar a cabeça desse monstro. Cara, tem que pensar assim: se tu tivesse lá, meu, tu ia estar chorando, que nem uma criancinha, entendeu? Tu ia estar fazendo as suas secreções do cantinho, ia ficar bem quieto, porque não tem essa, se eu tivesse lá e ia tirar, cara, tu não ia fazer nada, tá ligado? Cada necromorfo tem uma reação, né? É uma peculiaridade, assim, tu vê, meu Deus, o que esse bicho acabou de fazer, não tem, o que que é isso, tu olha, é legal que eles envolvem, essa contaminação ali envolve até bebês, né? Tem nossa, criança. Não perdoar. Tem criança, bebê de engatinhando e já sai tentáculo e tem que estourar eles pra passar uma coisa. Aquele, assim. Aquele necromorfo que aparece, tem um bem característico do 2, que é um bebê, que a gente vai falar depois. Mas tem o do 1, que é bem famoso, que é aquele que vem engatinhando, teoricamente, pelo chão, e tem os três tentáculos que tu tem que cortar dois pelo menos pra matar ele. É, esse, né? Mas esse aí é um bebê também, né? Sim, porque tem um bebê. Eu acho que, não sei se é a primeira sala, mas uma das salas em que tu encontra eles tem os tanques tem na parede e tem uns bebês assim, cara. Bebês inteiros assim, alguns já meio modificados, né? É bem sinistro mesmo essa parte, assim. Continuando ali mais ou menos a história, assim, né? Eles descobrem pelos os vídeos e pelas gravações que o pessoal que achou o Marker começa a ficar maluco e ter alucinação, né? E aí começam a se matar e é aquela sequência toda de eventos. No primeiro ali tem uma ceninha ali, um visorzinho, cara. No mesmo filme, no Downfall. Ih, tá ligado? No game também. É o que dá com a seninha no olho do outro. Isso, cara. Na verdade, no desenho aparece bem, cara, que é, na verdade, o capitão que tropeça, tá ligado? Vamos lá. Então tá, vamos voltar aqui. Então assim, a gente tava falando, logo depois que eles descobrem o Mark, começam a ver vários episódios de alucinações e histeria e loucura, o pessoal da nave começa a se matar, e um personagem importante que é o Matheus, que a gente já falou, né, o Capitão Matheus, que é o mitologista, ele tá ficando maluco e tal, e o chefe de ciências, que é o Terence Kine, ele... Numa cena, ele tenta dispensar o Matheus dos seus serviços, né? Aí tem uma cena que eles vão dar uma injetar alguma coisa nele, né? Vão dar uma injeção. Inclusive aparece no filme, né? E aí na hora que o cara vai injetar, o Matheus se mexe e acaba levando a injetada no olho, no cérebro. Tanto que no desenho, cara, ele chega a cair por cima, tá ligado? Do médico que injetou lá, cara. E aí acontece, ficou dentro do cérebro a injeção, isso aí, cara. Eu só vi no jogo mesmo e parecia que foi de propósito. O desenho em questão é o Downfall, que é o primeiro que foi lançado. E se passa um pouco antes, barra, entre o Dead Space 1. This is beautiful. You'll all be tried for mutiny. Kind, make them listen to reason. Settle down, then. Hold him. By maritime law, article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terence, please. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Hold his head. Murderer! Hold him! E aí, eles descobrem o que eles vão descobrir depois. Que um vírus alienígena, né, cujo código genético foi extraído desse marker, que só para fazer um link, é o que eles querem no 2, é o que ficou guardado na cabeça do Isaac. Por isso que ele vê as coisas. Por isso que tem aquela cena. Aquela cena que vai ser falada. Aquela cena que. Era por isso que o frio vem daqui e sobe na garganta. Pô, agora eu tô curioso, quem, cara. Quem não sabe. Vi. Não, tu vai ficar curioso. Ah, aquela cena que quem viu sabe qual que a gente tá falando. Aquela cena. Ah. Aquela cena. Mais pra frente, mais pra frente. É, ele, então esse vírus tem informação genética, que, informação que veio das pesquisas com o marker, né? E quando as pessoas são infectadas, eles se transformam em necromorphs. Então, assim, tipo, em vez de ser um filme de zumbi, é um filme de necromorphs, né? Em vez de zumbi, é necromorph, que são esses monstros não, aí. Não diga zumbi, porque de zumbi não tem nada. Não, não tem. Eu falei, tipo, tu troca um monstro por outro, sabe? É uma coisa assassina, rápida e que tem mais vontade de te matar do que o zumbi. Né? É, o necromorph, ele é um, como tu falou, uma criatura bem peculiar, né? Ele mantém algumas características humanas e tal, e ele quer muito. O zumbi não deixa de querer isso, na verdade. Ele quer muito espalhar aquilo ali que ele tem, né? Aquele código genético. Ele quer tocar isso pra frente. Porque os ornitologistas acreditam, eles falam muito essa frase no jogo, quem não jogou ainda fala, mas quem já jogou sabe, que é make us whole, make us one, né? Eles acham que todo mundo é uma única mente, é uma coisa, todo mundo tem que ascender por um único espírito. Uhum. Só que isso aí significa ser morto por um necromorfo. É o caminho para... O caminho para chegar nesse auge da ornitologia. Sabe que na animação tem um momento, cara, que um desses mineradores, assim, tal, no momento que... Tem uma equipe com quatro ali que estão atirando nos necromorphs ali e tal, e vem um minerador com a espada e sai cortando os caras. E tem um momento de que eles vão resgatar uma galera que está numa salinha separada assim e tal, e esse minerador pega e fala, não, deixa que eu vou dar conta dos necromorphs que vierem. E no momento, assim, de maior aflição, ele pega, larga tudo e fala essa frase aí, cara. Ah, e os necromorphs pegam e detonam ele, entendeu? E ele sempre anda com uma pedrinha pendurada, cara, então uma ele viagem, tem, cara. É, todo mundo que entra em ele contato... Ele já é daquela religião. É, todo mundo que entra em contato com algum pedaço do marker, isso aparece no filme que eu vi, do segundo, Aftermath. Ó, tu vê. Todo mundo que entra em contato com o enlouquece, tem alguma coisa assim, quase que instantaneamente, assim, né? Uhum. O jogo não é só a parte violenta, tem toda a história envolve esse negócio psicológico, né? Que motiva o Weiss quer continuar é a preocupação com a namorada dele, né? Exatamente, exatamente. Tem muito a ver com a história. Tem muito a ver com a história, exatamente. Então, depois o que acontece? Até a gente falou ali da Kendra e do Raymond, que são os dois personagens que mais interagem com o Isaac, e foi o que eu citei, tem um momento que a Kendra questiona o Raymond, aquela questão dele ser bem militar, exatamente porque o Raymond fala que ele não tá sabendo de nada, que ele não sabe sobre o marker, que ele não sabe bem o que estão ali, só que a Kendra desconfia e é quando o Raymond acaba pisando mais firme. E ela fala isso pro Isaac, que ela acha que o Raymond tá mentindo. O Isaac, depois, ele encontra a Nicole, só que essas circunstâncias do encontro da Nicole é que são mais importantes no final do jogo, assim, né? Bom, depois basicamente de conseguir fazer todos aqueles conceitos que a gente falou, que uma coisa dá errado, outra coisa dá errado, outra coisa dá errado, né? Eles conseguem disparar um outro sinal de alerta que vai chamar uma outra nave, a Velor. Só que a Velor foi atingida, ela não foi atingida, ela capturou uma cápsula de fuga, aqueles escape pods, infectada, né? Que foi disparada pelo Raymond. E aí a Velor, essa cápsula, ela sofre também uma alteração lá no curso dela e bate na USG Velor. Lembrando dos detalhes, né? Mais ou menos isso. Na verdade, essa coisa do escape pod que é lançado, ele não tinha alguém que queria destruir a Ishimura. Isaac! Good, you made it inside. Listen, I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here is a coincidence. They're not on reconnaissance and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Essa é a verdade. Isso é aquele. O que tá mais por trás, tu vê no final até do Dead Space 2, assim, né? Tem mais gente. Que não quer deixar se espalhar. É o Tideman? É aquele Tideman? Ah, eu não lembro os nomes, né? O Tasman, é que esse Tasman é bem importante no do iPad, né? Enfim, no portátil. Ah, o Raymond deduz que a Valor estava designada para destruir a Ishimura. Depois isso é confirmado por um texto, né, que está um audio log daqueles. Então eles pegam o power core. O que acontece? A equipe do Isaac pega o power core, né, a coisa de energia da Valor, para poder reparar o shuttle, a nave de escape deles. E o Raymond é assassinado, morto por um Necromorph nesse processo todo. Kaine, que é um dos últimos sobreviventes da Ishimura, faz contato com o Isaac. Daí já é mais perto do final. Essa cena eu já lembro bem melhor. O Kaine faz contato com o Isaac pedindo que ele retorne o marker para o planeta Aid 7. Por quê? Agora é uma coisa importante. Eles acreditam que o marker contém o Hive Mind. Até essa coisa de Hive Mind tem no StarCraft. É meio que a mente única que une todas as criaturas, que controla toda essa coisa. Que vai pacificar. Inclusive, que vai make us roll lá, make us roll. E, inclusive, o nome Dead Space tem uma história interessante. Não é só que é Dead Space, porque é. Sabe por que é Dead Space? Não lembro. Tá, depois não eu vou lembro. Falar. Depois eu vou contar por que é Dead Space. Tem uma explicação bem legal que tem a ver com essa questão toda. No 2 é que é bem explicado. Durante o segundo jogo é bem explicado. Então esse Hive Mind, que é tipo uma mente única, controla os Necromorphs. Por isso que lá no 2 tem uma cena que todos eles morrem, são desligados. Dá uma explosão. Um shutdown em todo mundo, né? Então aí começa essa parte toda que o Isaac ele tem que colocar o marker de volta para a Edge 7, né? Ele estava sendo extraído e começa a levar ele de volta. Lembra que tem que pegar o carrinho, botar ele de volta e fazer uma coisa? As máquinas para levar o aparelho até lá. E como sempre, todo mundo mandando no Isaac, né? Nunca vi um cara que manda um tanto nele. Vai pra cá, vai pra lá. Tá ligado? Cara... Depois disso ele vai encontrando, a mente dele vai sendo afetada assim, pelo próprio Mark, né? Ele vai tendo as alucinações. Ele começa a ter alucinações, exatamente. Outra coisa que é revelada, então, quando o Isaac começa a ser ordenado para devolver o Mark pro planeta, que a Kendra fala para ele, uma coisa que é revelada que o Kaine fala para ele é que o marker foi usado para fazer engenharia reversa, e aquele marker é uma cópia do Black Mark. O marker do primeiro... E aí que começa a brincadeira. E o marker do primeiro jogo é vermelho. Chegou a ver uma cena ali, ele é bem vermelho. E na verdade ele é uma cópia do Black Marker que foi encontrado na Terra e colocado no planeta. Aí foi colocado em Aed 7, no planeta, pelo governo. Pra quê? Pra fazer experiência com os efeitos dele. E aí você já vê que a coisa já tá muito mais longe do que tu achava. Né, sabe? Do que tu achava. Depois você vê que até esse Black Marker também é uma coisa que se expande mais, além. O Black Marker também tem uma história que se expande bem mais, principalmente a partir do 2. Depois acontece que o Isaac encontra a Nicole e, teoricamente, ela ajuda ele a recuperar. Ela ajuda, a Nicole ajuda o Isaac a recuperar o coisas de escape, né? Escape pods, permitindo, a gente não consegue traduzir, permitindo que a Kendra consiga fugir no escape pod. Esse planeta Edge 7, ele estava sendo escavado nas explorações. Quando o Isaac consegue levar de volta o Mark, ele destrói as estruturas que foram colocadas pelos homens lá, que mantém a gravidade do planeta. Porque assim, é tipo uma rocha que começa a perfurar de vários ângulos. Daqui a pouco a estrutura dela se desfaz, ela se quebra toda. Então eles têm esses, em inglês é gravity tethers, né? Gravity tethers, não sei. É o mesmo que faz a nave de ter gravidade dentro das naves. Exatamente. Que mantém a gravidade do planeta estabilizada. Né? E impede que o planeta se desfaça, nem uma pedrinha que é jogada no chão. Então, quando ele leva o marker, isso causa instabilidades nos aparelhos de gravidade e começa a destruir o planeta de Aed 7. Ele não é destruído assim, tipo uma explosão e acabou tudo, vira pó. Ele começa a se desfazer, mas é mais tipo um ambiente pré-apocalíptico, assim, sabe, a visão. E isso aparece bem no filme Aftermath, né? No filme que se passa antes do Dead Space 2. Então, o Isaac começa a tentar escapar e a Kendra aparece e começa a levar o Marker de volta pra nave. Meu Deus! E aí tu vê. É tipo assim, ó, não confia em ninguém. Mas aqui tu percebe que as intenções dela, né? Quem era. E o Isaac que sempre tem, acaba enfrentando traidores, né? No 1 e no 2. Sorry, Isaac. I couldn't let him go through with it. I suppose I should thank you for finding the marker. We even managed without help from the USM Valor. Thank you for helping me find it, by the way. My department's been looking for this place for a long time. See, what Kine didn't know was, it was the government's mess to begin with. This whole planet is one big experiment. The marker? This divine relic? Made by man. They reverse engineered it a couple of hundred years ago from the real marker, a true alien artifact recovered on Earth. They dug it up, studied it, and they made it their own. Then they brought it to Aegis 7 and activated it. And you've seen the result. The stuff of nightmares. They sealed the system, and no one would have been the wiser. But then the CEC blunders in and starts tearing the planet apart. The experiment was still alive. Kine was right about the hive mind. The marker would contain it, but that doesn't matter now, does it? I have the marker, and this entire system can go to hell. For what it's worth, you did a great job, Isaac. See you around. Or maybe not. Não, e agora que vem o pior. Ela mostra uma gravação pro Isaac, que nessa gravação tá a Nicole, a namorada dele, que ela cometeu suicídio, na verdade. Era aquela mesma gravação que ele via no começo, né? Que ele via o tempo todo essa gravação e parava numa parte. Aí essa gravação completa e mostra o que aconteceu depois, né? Ela se suicida porque não aguentou mais a nave e... Que viagem, cara! Então ele fica toda aquela luta... E ele jura que ela tá viva. Pô, tu vai chegar no final e tá vê ela, né? Ele tem as visões dele. Ele tem as visões dele, né? Pode tá ter. E aí, assim, aí a Kendra tá tentando levar o Mark pra nave. O Isaac tá lutando contra isso. E aí vem o tal do Hive Mind, que é o praticamente o último chefão do 1, né? É. Aquele monstrão. E mata a Kendra. Dá um tentado na nave lá. Sei que a Kendra... Caputs pra Kendra. Aí o Isaac tem que matar esse Hive Mind, que é a batalha, praticamente a batalha final do 1. Depois disso, o Isaac foge antes que seja tudo destruído e ele coloca ele começa a fugir do planeta Aegis 7. Ele tira o capacete e olha a transmissão da Nicole. E agora ele sabe como é que termina, né? Agora ele sabe da questão do suicídio. E ele não consegue olhar pro vídeo. Assim, ele tá vendo ali, essa parte eu lembro. Falando das partes que marcaram. Já dá um escalafrio, assim. Essa cena eu lembro, ele não consegue ver. E aí ele tá indo na nave, ele olha pra direita, assim, e ele vê a Nicole. E daí acaba o Dead Space. Vê ela já indo atacar, ela vem do chão, pra aí em cima e acaba o jogo. Então, assim, então esse é basicamente Dead Space 1. O Isaac é de uma equipe de resgate que vai para ajudar uma outra nave que estava explorando e minerando o planeta. Eles descobrem um artefato mítico relacionado a uma religião chamada Unitologia, cujos membros são fanáticos extremos, assim. E as pessoas que entram em contato com esse marker viram monstros, assassinos do capeta. E na verdade a namorada dele já morreu. E na verdade tudo que ele conheceu tá traindo ele. E tudo que o Isaac consegue é escapar. Né? É escapar. Isso sobrevive. E isso só vai levar ele pro próximo jogo, pro Dead Space 2. Porque assim, ó, só complementando pra quem não jogou ou viu nada, ou pra quem tá pela metade das coisas, os filmes de animação e o jogo de smartphone e tablet, que já não é mais exclusivo do iOS, acho que era no começo, eles não trazem o Isaac, né? Então é basicamente outros personagens, né? E é assim que termina o Dead Space 1. I could talk to you. I'm sorry. Entendesse? Então, Dead Space é o quê? Em volta do marker tem uma área em que o efeito ali é anulado, né? E os necromorphs, eles ficam dormentes, né? Eles não vão atacar e tal. Nossa! Não tem como espalhar mais, né? Eles não querem que o pessoal leve esse marker. Exatamente. O que acontece? Quando vê essa cena, acabou o jogo. Aquilo que eu falei do 1, imagina, eu comecei a jogar, não sabia nada. Nada, só o que eu vi na loja, 2 minutos, assim, sabe? Então eu fui jogando, puta merda, levava susto com tudo, tá ligado? Eu ficava surpreso com tudo. Tá, mas a namorada do cara, puta merda, ela morreu. E aí tinha aquele bicho que o cientista fez, que regenerava ele direto, cortava as pernas e o braço, ele caía e voltava. É, mas essa ainda. Nossa. Metade do jogo tá só fugindo daquele bicho. Né? Encontra ele, tem que matar ele. E sai correndo. E sai correndo.